Quarta, 21 de outubro de 2015, 4:29 da tarde. Na internet, queria agradecer a todos meus patrones. Estou aqui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Eu já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto. Futuro. Sim, eu sei que me mandou pro futuro, mas eu voltei. Eu voltei do futuro. Sai. De volta para o futuro. 3. Voltamos com mais um episódio. Ah, véi. De novo, né? De novo. Ah, é. É, ué. Tamo aí. Esse que vos fala é o Calaveira e está comigo aqui, esse diretor de filmes pornôs pirata. Olha, internet, sacanagem não. Eu já dei um esporro nele, de leve. Foi um esporro. Foi assim, tipo um porra, Miote. Antes da gravação. Ele me respondeu numa educação. Acabou a gala. Tá aliviado. É. Já viu o dono da festa? O dono da festa já. Já lembra o cachorro dono da festa que tinha um saco gigantesco? Isso. Voltou. Voltou, ó a carinha dele, ó. Fortaleza! É. E aí, galera? Pois é, esse filme foi o primeiro filme que me deixou sem chão. Sem chão? Sem chão, com o DeLorean destruído. É mesmo, meu? Triste. Você ficou deprimido. Na hora foi foda. É mesmo? Você chorou assim? Não chorei. O não, fato porque, assim, do Biff estuprar a mãe do Marty, pra você tá sussa. Por mim? O DeLorean, que é o carro não, que DeLorean três não, pessoas DeLorean compraram não. No mundo, aí realmente te chocou. E está comigo aqui também o dia ainda morre, viu, meu? Que isso, cara. Porque você anda estressado, cara. Não, anda estressado. Tá até tranquilo, tá até tranquilo. Anda estressado porque o dólar tá 4 conto. Aí a Disney vai só ficando... Eu não vou pagar 4 conto pra ir na Disney nem fudendo. Ele falou comigo da última vez que eu tava com ele no Skype. Ele falou... Não vou pagar. Eu falei, cala a boca, Bruno. Vai, tu vai sim. Cala a boca que tu vai. Cala a boca que tu vai. Vai, Bruno. E, cara, maldito Verne, né, velho? Júlio Verne? Não, só o Verne. Só o Verne. Ah, o Verne coçou o biludo. Ele tava com vontade de fazer xixi. Coçou. Pau no cu não. Foi o Spielberg que não, não. Parou. Ele filmar, não tava, né? Velho. A cara de troll ele dele. Ele entrou, ele entra. Ele entra em cena. Ele entra em cena com a cara de sacana. Com a cara de vou sacanear. Ele faz uma ele cara faz, de pai velho. Da Glória Pires, não faz? Sabe o Barbacena? Tá lá em Barbacena. Mas ainda fico com o cara do pau pra fora no Garoto Futuro. Ah, ele é melhor. Esse é melhor. O mais épico. É. Cara, vamos acabar o filme, cara. Beleza, vou botar o pau pra fora aqui, rapidão. Botar o pau pra fora. Aí levanta, só o pauzinho, cara. Opa, massa, acabou, né? Posso ir? Cara, ih, meu pau. Desculpa. Pois é, internet, hoje nós vamos falar de Volta para o Futuro 3, lançado em 13 de julho de 1990. Eu sei disso porque está escrito aqui, no papel que o meu time deu. Esse programa está indo ao ar dia 21 de outubro de 2015, que é a última data que... Aparece no filme que dava pra gente pegar. No Time Circuit. Isso, exatamente, no Circuito do Tempo. Era a única hora que dava pra gente encontrar o filme. Isso. E sabe de uma coisa, Calaveira? O quê? Não é o filme que errou, não, cara. O quê? A humanidade é que falhou. Pera aí, aquele mundo com o skate flutuando era pra estar existindo agora? Era. Era pra ele ter vindo pra sua casa com o carro voando. Isso. Ah, velho. O nego teve quase 30 anos, cara, pra fazer a parada. Caralho, que merda. E não fez, velho. Agora eu tô triste. Não é? Porra, e o Tubarão 42, e o Rock 53? Pois é. Não, o Rock 53... O Rock tá chegando lá, hein? O Rock tá fazendo. Tá esse, cara. Vamos lá ver os cavalos da Clara. Vamos lá ver a roupa do Art. Vambora. Sobe a música! Eu sou de tamanho amanhã. Procure. Melina, rapidinho, temos que dar um recado aqui urgente. Um recadão, porque né? Porque é só essa semana, hein? Adivinha quem tá voltando, Miotti? Pois é, está voltando uma das nossas camisetas preferidas do Jurassic. Homenageando de Volta para o Futuro. É a camiseta Aura Time. Pra dar plaquinha do carro. E o melhor de tudo, somente R$29,90. Promoção. Mas só essa semana. E não é só a nossa camiseta não que tá R$29,90. Todas as camisetas com o tema de Volta para o Futuro estão o mesmo preço, até o final da semana. R$29,90, aproveite que é só agora, hein? Nunca mais. R$29,90 é que nem agora. O Marte chegou e não vai chegar mais. Aí só com o DeLorean para voltar no tempo e comprar. Link no post. Vamos participar de eventos, Calaveira e Miotti. Olha só, fazia tempo, hein? Fazia tempo. Fazia tempo bastante que a gente não fazia evento, que a gente não participava de evento. E vão ser logo dois. Dia 24 de outubro, Miotti, temos um evento junto com o pessoal do Bacanudo, em Brasília. Isso. Nós e o Diogo Braga. Nós, Diogo Braga, o Mustefaga e a Babs. E a Barbie, né? Vamos fazer Player um Barbie. Evento que o pessoal do Bacanudo chamou a gente. Isso, né? Pedro Duarte. Pedro Duarte, para falar sobre De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro e o lançamento do livro dos bastidores do De Volta para o Futuro pela Dark Side Books. Você que é de Brasília, Livraria Cultura, Casa Parque, dia 24 de outubro, não perca. E também em novembro, logo depois. Olha, o mês do meu aniversário. Olha o só. O meu, sabe de quem? De. Ele Morricone. Que nasceu no mesmo dia que eu. Na verdade, você nasceu. Não, ele que nasceu no mesmo dia que eu, porque eu sou mais estrela. É, verdade. O evento é em novembro, Miotti. Dia 7 de novembro. Esse vai ser em outro local. Outro local, no Sebinho. Sebinho, 406 Norte. Vamos falar sobre 07 com o pessoal do Energizando. Exatamente, nossos amigos do Energizando. Eu adoro Energizando, sabe por quê? O estúdio deles é friaço, cara. É verdade, velho. É friaço, eu dou numa invejona quando eu vou lá, cara. É que fica nesse calor desgraçado. pingando. Às vezes minhas tetinhas ficam zoando quando eu fico zoando, quando eu vou gravar, né? E estamos então dia 7 de novembro. Isso. Para falar sobre 007, junto com o pessoal do Energizando, no Cebinho 406 Norte. Tem mais detalhes aí no post. Mais detalhes no post. Eu morava lá, viu? Muito bem. Ei, acho lascado. Era só isso, interneticos. Fique agora com o maravilhoso Jurassic Cast. Você está ouvindo o Jurassic Cast. Não desgruda daí. De volta para o futuro 3. É, vai ficar sem graça, mas vai, meu. Mandei. Qual língua? Esloveno. Ah, vai ter que ser inglês, eu tô sem meu. Esloveno. Vai ter que ser inglês, eu tô sem meu celular aqui. Na língua que você quiser, meu. Fala em cearense. Não sei. Vai tu não. Sabe, não. Deixa de ser besta, que tu sabe. Oxi. Você é baiano, né? É, isso. Oxi. É. Back to the Future 3. Free. É, tem free. Coisas que nem Lorena muda, né? De volta para o futuro árvore. O Free, ela não muda. De volta para o futuro 3. Somos nós. Dirigido por Robert Zemeckis, que naquela época fazia bons filmes, né? Ah, cara, Robert Zemeckis ainda isso faz filmes. Ótimo. Um que você adora, inclusive, pra tu calar tua boca, gordo babaca. Calma, cara. É o Expresso tá Polar. Nervoso, velho. O Expresso Polar. Não, eu tenho raiva. Sabe por que eu tenho raiva? Eu tenho raiva. É maravilhoso. Não, não é, meu. É com os zumbis. Com os garotos zumbis, é excelente. Com os garotos zumbis, zumbis que dançam. Com os olhos arregalados. É, sabe assim, a vida foi sugada de um corpo. Aí fala assim, oi. É esquisito. Oi, eu estou. Nossa, é terrível. Isso, cara, é terrível. É o pior filme de terror todos os tempos. Ó, ganha quando ele é passado lá no SeaWorld. Lá no SeaWorld no Natal. Aí é excelente, meu olha. Só que não. Mas, ó, o Robert Zemeckis tem filmes bons como Contato. Contato é bom, passou esses dias, é muito bom. Contato é um filme excelente. Nunca falaremos aqui, porque é bom. Não, a gente vai falar um dia. Não, é falar. Bom, ainda a gente não fala. Que isso, cara. A gente falou de filme bom pra caramba. É, a gente parou com isso. É. Da Ibope. É. Forrest Gump. Forrest Gump. Isso é bom, é verdade. É bom. Tudo bem, temos dois, três. Uma cilada para Roger Rabbit. Já falamos. Quatro. Já falamos. É Mônica um Ross, maravilhosa. A trilogia inteira de Volta ao Futuro, excelente. É, tudo bem, vai. Tudo... Tudo por uma esmeralda, velho. A gente tem que falar desse filme um dia, Calaveira. Ah, sim, o spin-off. Esse dava pra gente fazer um live. O rip-off, o rip-off do Indiana Jones. Não, o rip-off do Alan Quartman, cara. O roteiro é do Robert Zemeckis e do Bob Gale, né, Miotti? Os três filmes. E uma coisa interessante que eles falaram tem pouco tempo isso aí. Isso era o que eu ia falar, era o que eu ia comentar. Estão fazendo um monte de reboot. Deixa ele comentar que ele tá triste. Não. Eu ia falar pro Miotti comentar, inclusive. Foi o Miotti que comentou isso outro dia desse. Eu ia falar. Desse. Não, velho. Que puxa. Calavera, vai tomar no cu, velho. Que puxa. Vai, Miotti. Fala, Minduim. Não, Minduim, agora você. Né? Dois comentaram, por causa desse porrada de reboot que tá tendo aí, absurdos, né? Vai ter vai Mary ter Poppins. Vai ter o Poderoso Chefão, né? Poderoso Chefão, Mary Poppins, vai ter tudo velho, isso. Velho, eu ainda não tô acreditando no Poderoso Chefão, velho. Pois é, tô falando tudo isso aí. Não tô acreditando Eles falaram nisso. Que enquanto estiverem vivos, ninguém toca de volta pra flor. Ou seja... Porque eles detêm os direitos autorais? Claro, o direito é deles. O direito Massa. É deles, né? É. Não podemos esquecer que há pouco tempo, se eu não me engano, em 2013 ou 2014, estava existindo um forte boato que eles iriam fazer o quarto filme. Mas aí parece que o rebuliço na internet foi tão grande que eles simplesmente desistiram. Não, eles acabaram eles fazendo, fazer. Sabe o quê? Eles o estavam... jogo. Você fazer uma sequência do De Volta ao Futuro seria algo impossível por conta do final do De Volta ao Futuro 3. Cara, sempre o Dr. Brown pode voltar naquele... Pode, mas é o trem, cara. Ele... Marley, we need to go down! Sempre pode voltar. Mas não tem mais porquê, entendeu? O trem voar ali era só porque, porra, o cara já foi pro futuro e já botou um negócio pro trem voar, sacou? É uma brincadeira. Não, foi uma brincadeira. É uma brincadeira. É, a brincadeira que no início desse filme... A carta que o Dr. Brown deixa pro Martin vira pra ele e fala assim, o circuito de voo foi queimado, o carro nunca mais vai voar. Isso. Não era só ele, tipo, levar o carro pra hoje? Pra hoje. Levar o carro pra hoje. Falou, troca aí a rebimboca aí, eu quero agora. Troca aí, voltou a voar. É, verdade. Quer dizer, nunca mais vai voar porque eu tô afim, porque o trem vai. Não, mas ele fala mesmo que ele queria acabar com a máquina do tempo. Ele queria destruir a máquina do tempo. Ele fala e aí fez o trem, que é mais... Que é mais discreto ainda, porque o DeLorean é discretíssimo. Aí o trem fazer um trem que voa e... som. Não, o que eu acho legal é o seguinte. Um trem com neon, hein? Não só ele faz o trem, mas ele leva a família inteira... Isso, pra viajar pra no viajar tempo. No tempo. É. Ou seja, ele já... nascer em 1200. Vamos, crianças. A cabeça de vocês não vai explodir. Mas não é à toa que tem o filho troll do caralho lá que fica zoando com todo mundo. Nasceu o Lelé. Júlio e Verne. O nome do moleque é Verne. É Verne. Verme. Verme. É um verme, verme mesmo, é um aquele verme. Moleque, velho. Que ódio daquele desgraçado. Ah, eu adoro ele. Eu não sei se todo mundo sabe. Ele foi a menor de repente melhor tem gente que não sabe. Não sabe disso. Tem um vídeo aí no post. Eu não sei se vocês já perceberam. É uma coisa que já vem sendo falada há muito tempo na internet, foi descoberta. O desgraçado de um dos filhos lá do doutor, que é o moleque que faz o Verne, na cena mais importante lá, onde o Dr. Brown fala assim: você que escolhe o seu futuro. Numa cena onde a gente devia ficar emocionado e falar: puxa, que legal, a mensagem mais importante isso, do filme. A mensagem que vai contradizer tudo que ele disse os três isso. filmes. Marte, não podemos voltar. Não pise nessa borboleta, mas por quê? Vamos virar calangos. É. Que vai destruir o espaço-tempo da porra toda. Chega no final do último filme: doutor, aqui, doutor, a foto, doutor, e aí? O que quer dizer isso? Ah, Marte, é porra nenhuma. É o que é, o barato é louco, doido. É isso aí, meu irmão. Fala o que tu quer nessa porra. Deu mole de destruir essa merda. Eu devia ter voltado, ficado rico pra caralho. Investe no Google. Na voltava, Apple. Ficava trilionário e tu ia ficar comendo essa gostosa aí. Bilionário. Agora não, tu queimou o carro, é o teu. Eu vou aqui correr. Eu com meus filhos mongóis. E minha esposa puta. Vamos aqui agora. O lance aqui, assim, é a cena mais importante do filme. Ele tá lá falando que você é quem define o seu futuro, o futuro não tá escrito, que é você que vai e a cara dizer... Do... A cara do Michael J. Fox é ódio. Mari, o futuro é você que decide, é o Mari. Ah, é? Ah, tá. É tá Brain bom, mesmo. Né? É. Tá certo. Tá maneiro. Quando sou eu, o mundo vai acabar. Isso. Né? Se eu for apostar no cavalo, se eu apostar no malhado. Agora você pode voltar no tempo. Bota a porra do 3200 pra voar. Tá suave. Só isso aí, doutor. É maneiríssimo. É, o Doc é muito escroto, é, velho. Não, é velho. A santa buceta. Miotti já tá mostrando isso pra gente tem tempo. O poder da buceta. Miotti era aquele troll. Era aquele ogro que não sabia falar. Miotti hoje tá falando inglês. Miotti tá falando inglês. Eu dou meu cu pros cachorros. Se a próxima vez que eu vou viajar pros Estados Unidos, Leonardo Miotti estiver comigo, ele que vai fazer o check-in. Ele vai fazer... Lá na alfândega, ele que vai falar. Vai você. Você que vai falar. Ele vai mandar um inglêsão britânico. Vai mandar um inglêsão britânico. A gente já sabe o poder da buceta. Doutor Brown virou florzinho. Tá lá comendo a Clara. E ela... Pô, vamos voltar que eu quero ver o futuro. Não, amor. Espaço-tempo. Ela... Tira do cu. Tira do cu não vai rolar. Não, não, que isso, Clara? Não, cu não. Pô, Clara, vamos viajar pro futuro, tá de boa, suave. Aí nisso você vê, tipo, tardes pra um lado, pro outro, dando a merda. Não, o futuro é você que decide. Piadas à parte, é um puta furo de roteiro. É um puta... Furo? Não, não é furo. Claro, porque os porque ele é filha dois, da puta mesmo. Os dois primeiros filmes, ele fala exatamente isso que eu tô falando que vocês estão rindo. Ele fala exatamente isso. Não mexa, não devemos mexer no futuro. Porque a gente vai mudar a linha do tempo. Ele até faz o gráfico, ó. A linha de 1985 fica pra cá. Não, é porque deu merda. Criou... No 2 deu merda. Pois é, é. Por quê? Porque foi o Martin. É. Porque não foi ele. Porque se fosse isso. Ele, tava suave. Não, e outra. Nos outros filmes... Ele fala isso, quando não é, podemos. Quando é pra mexer na vida do Martin, não encontro com ninguém, não fale com ninguém, é não sei isso. O quê. Você encontrou com... Ah, fudeu, espaço tempo. É, não, Ravina Clayton. Foda-se. Pô, mas vai mudar a história. Foda-se! Gostosa pra caralho. Nem era tanto, né? Pra ele, velho, ele nunca viu. Não, porque tem uma curiosidade do ator. Comeu ela. Não, foi a primeira cena de beijo dele no cinema. Christopher Lloyd era nerd até na foi vida. Foi o primeiro beijo dele na vida. Ele nunca beijou no cinema, só nesse filme. Ele tem cara de maluco, né? Ele foi bem escolhido. Ele tem cara de maluco. Inclusive, um ótimo filme dele fala sobre malucos, já que estamos tratando o assunto. Sim, muito bem. Claro. É o de Magic Louco, todo mundo tem um pouco. Verdade. Hilário. Excelente. Muito bom. Hilário. Excelente. Passou esses dias agora, não sei o que, deu na TV a cabo aqui em casa, tá passando todo dia. Todo dia que eu passo, eu fico... I get real bad. You don't come back no more, no more, no more, no more. Adoro esse filme. Mas cara, melhor cena de todas. A melhor cena do cinema. Na o esquizofrênico né? Achando que é Jesus Cristo. Tá no hospital, ele olha pro cara que tá morrendo na maca. Bota a mão na cabeça do cara. Levanta e te anda, meu filho. O velhinho levanta, porque ele tá com um jaleco branco. Aí o doente achou que ele era médico. Só que ele era esquizofrênico. Ele levanta e te anda. Aí você só vê o velhinho levantando assim. Tá. E aí nessa cena importante pra caramba, o moleque olha pra câmera, chama a câmera com o dedinho. Ele chama, ele faz ele assim, chama. Ó. Ele chama assim, vem cá. Rola. Aí ele faz assim, ó. Ele faz assim, ó. Pitinhos. É só uma mancha preta, grisando. Não. Como é que Spielberg não viu? Caralho, não é Spielberg, nossa, velho. É o Zé Max, pô. É o Zé Max. Ah, Spielberg é produtor, ele tava lá, certeza. Ele não tava. Certeza que não tava. É o ovo que não tava. Como é que o Zé Max, então? Não olhou. Viu. Falou, o que que esse moleque tá imitando uma samambaia? Ele tava olhando para o Christopher Lloyd, que ele tá falando uma parada mega importante. Inclusive, tinha um feitiço, um casting nesse filme, porque a gente ficou 30 anos sem ver isso. Agora que a internet descobriu. Esse moleque apontando o piruzinho. Isso, exato. Os três maiores mistérios do cinema. Esse garotinho do Verne, que ninguém acha ele. É verdade. Ninguém acha ele. Você botou ele aqui na pauta? Ninguém acha ele. Não, botei não. Pra perguntar o que caralhas ele queria. Por que que você fez isso? Por que que ele fez isso? O que que o babaca do cara do Garoto Futuro queria? E o fantasma dos três ladrões do bebê. Não existe isso, cara. Aquilo existe sim. Existe. Existe. Existe. Era um fantasma e você fique quieto. Existe. Era um fantasma. E eu tô fudido que eu vou dormir aqui sozinho. Acabei de lembrar disso. Sabe o que eu acho legal do Christopher Lloyd nesse filme? É que em 1955 ele é um bocó. É, isso é. E a experiência de ter feito a viagem no tempo do Marty em 1955 foi o que transformou ele no Dr. Brown de 85. Uh-huh. Ser menos bocó. Eu achei a atuação nele nesse filme muito melhor. Quando ele ficou apaixonado, ele ficou aquele bestão. A caras que ele fazia. Né? Pô, ficou sensacional. Então ele acho que ele atuou muito bem. Ele ficou do que aquele cientista louco, né? 1955, ele é muito ingênuo. Não, é mesmo. Ele é muito ingênuo, sacou? Ele fica com os devaneios e não sei o quê. E é legal na cena que eles resgatam o DeLorean da mina. Uh-huh. E eles estão lá analisando o que pode ser. O Dr. Brown, de 1885, fez um diagrama, explicou. E, ó, essa peçazinha que queimou, não sei o que e tal. Você vai poder achar não sei aonde. E tal, e ele olhando assim, ele é óbvio que é uma merda. Óbvio que é uma merda, feito no Japão. Só que em 1985 as melhores coisas eram feitas no Japão, né? A gente era doido pra ter um relógio japonês, né? Tu lembra disso, Miyoshi, 1980? Claro. Porra. Nessa época era tudo era Japão, cara. Nossos japoneses são melhores que os outros. Isso, lembra? Puta, Miyoshi, muito bom, cara. Os nossos japoneses são melhores que os outros. Era o lema da Semper Toshiba. Era. Miyoshi, como sempre, sendo a enciclopédia da velharia, né? Nunca vou me esquecer. Não me lembro. Me lembro como se fosse hoje. 1964, SBT ia passar Rambo 2. Globo ia passar Rambo 1. É, pois é. E aí, na época, o senhor Abravanel, chama de senhor Abravanel, porque é velho, né? O senhor Abravanel falou assim, não, vou implicar com a Globo. Vou implicar. O Miotti é muito velho, pois caralho, velho. Mas o Christopher Lloyd, realmente, ele tá melhor nesse filme. Ele tá melhor, achei ele melhor. Ele tá bem, eu gosto dele nesse filme. O Marty é que, sei lá, o cabelo dele tá diferente, não tá? Parece que ele cortou em outro barbeiro. A diferença é que do 2 pro 3, acho que é 2 anos de diferença. Não. Não, eles filmaram juntos. Filmaram juntos o filme. Ah, é verdade, é. Filmaram juntos, é. Eu não eu, sei. Eu que gostei que do Marty, do Michael J. Fox, como o Simus. Tá atuando diferente ali, porque em 2015, os filhos dele eram ele. Eram ele, né? E aquele do bebezinho? Ah, não, eu tô confundindo no filme. É esse mesmo. É esse, pô. Aí tem o bebezinho, né? É o bisavô dele. Que o Chimus é o tataravô. 14 tatas. 14 tatas. Ai, ai, passei por um tata menos. Mas eu acho bacana desse filme é que ele volta muito tempo no passado. Ele muda completamente os outros dois filmes. Que é uma coisa interessante, porque no segundo filme... Eles ainda voltam pra 1955. Não, mas o circuito do tempo tá dando defeito. E tá apontando, primeiro de janeiro, setembro... Primeiro de janeiro de 85. De 1885. É, porque pifa, né? É um do 1 de 1985. Isso. E ele bate assim. É muito bom. Você tá dentro de uma máquina do tempo, né? Que você precisa de toda a segurança do mundo. Isso. Dá umas porradas no negócio. É, dá uma porrada no circuito. Preciso consertar isso. Mas o... Essa porcaria, essa pedaço velho está dando defeito. Mas o Dr. Who faz isso também, né? Dá umas porradas na tarde. Dá pra caralho. É. Só que a tarde se autocura, tá? A tarde muda. O Delore não, né? É, a tarde é um ser vivo. A tarde é meio... Ela tem consciência, ela tá viva de uma certa forma. O filme tem de novidade a Mary Steenburgen, que é a Clara. Clara Clayton. Clara Clayton. O que mais que ela fez, Miotti? Ah, fez um filme muito bom, cara. Lá vem. Que ela dá uma chupada épica. Do Steve Martin. Não. É sim. Também. Eita. O tiro que saiu pela culatra? Ela só faz isso, hein, gente? Ela pelo só visto. Faz isso, porque não é desse filme que eu tava falando. Não, não. Sei o que você tá falando. Era no Macho da Menina. O Johnny Profundo. Sério? Mentira. Ela, mas ela já é velha. É Gilbert Grey, Aprendiz de Sonhador. Ela dá uma tá mamada. No Gilbert Grey? Ela liga pro marido dela, dá pro Macho da Melina, desculpa, Bruno. Aí o cara atende, aí ela vai dá uma gulosa. Não sabia disso, não. E o marido dela assim, e aí, Gilbert, preciso falar com você, porque o Gilbert tá achando que ele sabe que ele tá comendo a mulher dele. Gilbert, preciso falar com você. Ele, ai sim. Aí ele, ô, oh, maravilha, então vem me encontrar no meu escritório. E a mulher tá lá. Ela está no Um Século em 43 Minutos. Ela está em Tiro Que Não Saiu Pela Culatra, A Mulher do Açougueiro, Filadélfia, ela faz a advogada dos chefes. Babacas, dos chefes homofóbicos. É verdade, ela faz a advogada. Energia Pura, Nixon, Tempo de Recomeçar, aquele I Am Sam. Sabe o que é pior de tudo? Que eu sempre confundo ela com a Mulher da Múmia. Eu confundi ela, sabe com quem? Com quem? Com aquela do Robin Hood, Elizabeth Mastrantonio. Não, é a mesma atriz que fez o Segredo do Abismo. É, Mary Elizabeth Mastrantonio, ela mesma. É, ele acha que só ele quer. Quando ele não é ele que acerta? Aí não é isso não. Não é isso não. Tá? Não é isso não. A que velocidade? Ora, eu cheguei a dar 55 com ela. Eu soube que o destemido Frank Fargo chegou a dar 70 com uma máquina dessas em Verde Church. E o senhor acha possível que ela chegue a 90? 90? Puxa, filho, quem teria uma pressa dessas? Ah, essa é uma aposta que ele e eu fizemos. Teoricamente, daria para ser feito? Eu imagino que com um trecho reto de trilhos, bem nivelados, e se não estivesse puxando nenhum vagão, e se a fornalha ficasse bem quente, e eu estou falando em mais quente que o próprio inferno, hein? Sim, então essa velocidade seria possível. Diga, quando vem o próximo trem? Segunda de manhã, às 8. Aqui! Este desvio sai da linha principal na direção da Ravina Clayton. É um longo trecho de trilhos bem nivelados que ainda existirá em 1985. É por aí que empurraremos o DeLorean com a locomotiva. É engraçado. Esse mapa chama Ravina Clayton de Ravina Shoná. Deve ser o seu velho nome índio. Perfeito. Um ótimo trecho que atravessa a ponte sobre a ravina, sabe? Até perto daquele loteamento de Hildale. Certo, doutor. Mas segundo esse mapa, não existe ponte. Desde a primeira vez que eu assisti, o 3 no cinema, quando eu tava lendo a ficha técnica lá, apareceu uma hora lá nos agradecimentos, escrito Michael Wieslon. Michael Wieslon não é o cara do Globo Academia de Polícia? O cara de polícia, é o que faz aquelas vozes todas, né? Como é o nome dele? Jones. Aí eu falei, pô, o que esse cara tá fazendo no filme? Agradecimento por quê, né? Aí eu fiquei pensando, pô, será que você tá fazendo algum som de efeito do filme, né? Porque nessa época não tinha esse negócio de digital como é hoje, né? Eu achei um vídeo do Oscar de 86. Caralho, meu. Ele apresentando o Oscar de efeitos sonoros que o Drop Duro ganhou. Aí eu fui ver outra coisa, tem a ver ele com o Drop Duro 3. Aquela cena do Michael J. Fox imitando o Moonwalker. Sim. Ele que faz o efeito sonoro lá naquela hora. Que vai... É, ele que tá fazendo. É muito maneiro, ele chega no barco com aquela roupa que o Doc deu pra ele. É, de John Wayne. Todos se vestiam nessa época. Vê o filme do John Wayne. E aí ele quer ser Clint Eastwood. Ele fala, qual é o seu nome? Eastwood, Clint Eastwood. Né? Que também não, é uma jogada sensacional. Clint Eastwood usaria isso, né? Que ele falou, nem Clint Eastwood usaria isso. É, o Marty entra lá no salão. Todo filme tem uma cena num salão, né? No bar, não coisa assim. Num bar. Que era a única coisa que tinha lá. Exato. E aí ele chega e pede uma água gelada. Que é uma água gelada, só tem uísque. O cara bota o uísque, derrama assim. O negócio parece um ácido, velho. Só tem uísque. Se quer que a água beba nos cavalos. Que é isso, mano? Você tá louco? Porra, cara. Calma, velho. Acabei de chegar aqui. E o cara com uma roupinha de estalajadeiro do Chapolin, não é? É mesmo. Aí entra o quase nada, né? Que é o Buford Tanner. E eu acho legal que eles falam assim: ia lá o cara vestido desse negócio. Que é a mesma cena nos três filmes. Eu falei isso no filme 2 e vocês brigaram comigo. Não, mas os não é. Os filmes do De Volta para o Futuro são a repetição das mesmas cenas. Sim, é uma repetição, mas é montado pra ser assim. Eu falei pra você nunca mais vir aqui? É, Simus. Simus. Mas você não é o Simus? Tá usando o mesmo chapéu idiota dele. É, exato. E aí, fala assim pra ele: e esse sapato aí, que mocassinha é esse? Nike. É Nike, né? Da marca do... Nike, que dialeto indígena é esse? É muito bom. E aí, dance, filha da puta. Tá, tá, tá. Começa a tirar, ele começa a fazer moonwalk, cara. É, dança porque chama ele de Mad Dog, né? Que ele odeia. E chamar de quê, né? Ele fala assim: Mad Dog. Aí ele: ninguém me chama de Mad Dog. Na hora que ele fala isso, os capangas dele se afastam. Todo mundo baça o homem. É. E ele é muito burro, Mad Dog Tanner, né, velho? Na hora que ele chega depois, no final... Oh! Um, dois... Dois... Três... Quem vai depois do três? Quatro! Isso. É não, acho que é o sete. Cinco, é o sete, seis, seis... Seis... Ele olha assim... Ele faz assim... Sete! É muito bom, divertido. Mas o interessante desse negócio que você tá falando da repetição, é uma repetição normal, porque o filme tem isso. O filme brinca com ecos. É, mas é assim, mas tá mostrando que cada época é de um jeito. Porque ele fez a merda... a história se repete, cara. Se repete, mas ele, o que aconteceu? Ele depois fez o Walker, ele pisa um negócio, a porra do balde com o cuspe cai em cima dele. Ele chega no bar e tem um cara, o cara vai... E não cospe dentro. Não cospe dentro, cospe no pé dele. Que tá cheio de bosta. Tá cheio de bosta. Que ele pisou na bosta. Pisou na bosta. Isso. Aí acontece aquilo ali, que é parecido com o do primeiro filme. E ele sai correndo e pega o skate em 1955. Sim, só que aí não tinha só skate. Só que agora não tem skate porra nenhuma. Tem que sair correndo mesmo. Tem que se fuder, tem né? Tem que se fuder. Nesse ele se fode mais. Nesse é, mas é claro. E tudo por quê? Porque ele foi um grandíssimo filho da puta. De querer resgatar o Doc. Não, de não botar a porra do tênis dele debaixo da pinca da goteira da gasolina. Bota o tênis debaixo da goteira bota, da gasolina. A bota. Bota o chapeuzinho ali debaixo. Mas não deu tempo. Não dá tempo, eu pensei nisso também, mas na hora que ele vai fazer alguma coisa, aparece o urso. Aí sai correndo. E aí ele se caga de medo e sai correndo. Uma coisa que é incrível é a trilha sonora desse filme. Que é a mesma. Não, pelo contrário. É a mais diferente. É a mais diferente dos outros dois. Porque o segundo repete. Não por essa. O primeiro. Só aquela cena, o tema da morte do pai dele, né? Que é um pouco diferente, que é mais tenebrosa. Mas o resto é igual. Nessa aí não. Dessa aí botou música como se fosse música de faroeste mesmo. Usando o tema. Parece, eu tava comentando com o Miotti, parece trilha sonora de série de faroeste dos anos 60, igual Bonanza. Parece trilha sonora do Wild Wild West. Wild West, Bonanza, Zorro, esse tipo de coisa. Essa assim. E tem também aquela música no baile, que é do ZZ Top. Essa daí é uma versão da versão, música que toca no... É a versão de 1885. Da música que toca da música que eles fizeram, no final. É. Que o ZZ Top, ele fez duas versões da música. Uma versão guitarra, elétrica, que toca quando que o filme acaba. Ah, mas aquela não é do... Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Não, isso aí é do... Técnica. O ZZ Top fez essa música, versão guitarra elétrica e tal. Só que aí, pra tocar a música dentro do filme, eles fizeram uma versão com violinos e... Com colheres. Com o que dava pra fazer em 1885, entendeu? E aí ficou essa versão que é a que eles dançam lá. E o Doc dançando, eu achei muito legal. O Doc dançando com a mulher, aí o Marty. O Doc sabe dançar? Inclusive, essa é a música que encerra o filme. É, a ficha técnica é coisa. Depois que o trem sai, The End, e acaba a música do Alan Silvestre, entra essa daí. I'm looking high. encerraram com a música original? Com o Power of Love? É, porque toca uma hora lá. Power of Love tá tocando no carro do Flea. Do Flea. Sabe quem é o Flea? É o cara lá do Red Hot. É, o baixista. Ele aparece no Volta ao Futuro 2, só que também. Maquiado. Isso, 2015, né? É ele que faz o Marty ser despedido. É, ele é... Bota aí seu cartão. Ele é o bife do Marty. É, ele é o bife do Marty, exatamente. E ele é o baterista do... Do Red Hot. Baixista. Ele é o Flea, ele vive pelado, ele toca pelado direto. Ah, eu adoro. Eu sei que você adora. Vejo muito isso. Eu sei. Quando o Red Hot tocou a última vez no Rock in Rio, ele entrou pelado no show, Tocou o show inteiro pelado. Tá marcado. Ele tem essas paradas, velho. O cara é louco, velho. Até no filme dá pra ver isso. É. Porra, botei um peguinho aqui mesmo. Não, ele foi, velho, cheirou muito. Tá fumado. Ele tá assim, né? É, tá trincado. Tá trincadaço na cocaína. Mas aí é legal que tem aquele negócio da cena do Rolls Royce, né? Isso. Que essa cena é interessante, porque... Falado no segundo filme. É falado no segundo filme que, porque desde aquela vez que o seu pai teve o acidente com o Rolls Royce, que ele quebrou a mão, e aí não pôde mais tocar guitarra, e aí a vida dele se tornou uma merda, né? E aí fica aquele negócio, você não sabe, mas que porra de negócio. E você esquece isso. Você esquece. Né? No terceiro filme ele mostra quando seria o acidente. Encontrava unidos, vamos bater o pega aqui, não sei o que, pá. Você é galinha? Chama de galinha. Pois é, esse é uma parada legal, que eles criaram isso pro 2 e usaram isso no 3, só que no 3 ele tem que perder esse negócio pra ele não bater o carro. E ele perde isso sendo covarde, no único momento que seria justificável ele ser covarde, que é o momento que vai ter um cara que realmente vai matar ele, que é o maluco do Buford. Entendeu? Então nessa hora, o que é ser covarde, cara? Tu vai morrer mesmo, velho. Porque o cara é louco. E é engraçado que o filme, ele copia a cena de outro filme, né? Sim. É o filme do Clint Eastwood. Exato. Que a gente vê no parte 2 também. É. Que o Biff tá passando, assistindo. Que é aquela cena. Que é de onde ele lembra a parada. Não é forçado. Isso que eu gosto do negócio. Que, assim, você sabe que vai ter, mas não é forçado. O cara tá atirando nele e sai correndo pra se proteger. Sim. Ele bate num negócio e cai. E aí ele lembra da parada. Ele lembra, falou, pô, eu vou usar isso aí. Pô, vou usar essa parada de colete. Porque ele viu aqui, naquela hora ali. Porque ele viu rápido. Naquela hora, exato. Muito legal. Se mirasse na cabeça dele. Era um risco que ele ia correr. Mas aí que tá, pensei nisso. Eles tiravam no peito. Era sempre assim. Mas é porque é o seguinte: por que que num duelo ele tenta acertar o peito? Uma área maior do que acertar na cabeça. O normal é que ele tente acertar no peito. Porque tem mais espaço pra ele acertar. Se acertar no estômago, por exemplo, o cara já vai. E aí você dá outro tiro e acerta e o cara cai. É legal que vocês estão falando que a trilha sonora é diferente. Né? Exceto na hora que o trem tá empurrando o DeLorean, que aí começa a tocar a trilha clássica. Uhum. Sim, exato. Que na hora que explode... É porque aparece o DeLorean essa hora, né? Não, e aí volta a ser o De Volta pro Futuro, uhum. Né? Que começa a estourar os OB gigantes lá, que aí fica... E mesmo assim para. Dá só as interjeções, depois muda a trilha de novo. Aí quando explode de novo, quando ele tá se aproximando da viagem no tempo, aí toca de novo. E aí corta e aí pula pra trilha sonora do terceiro filme. É sempre assim. Uma coisa que é interessante. É muito bem montada essa trilha. É, uma coisa que é muito interessante da trilha também, que eu gosto muito, é na hora que ele chega em Rio Valley, que a música ela faz. E aí entra um banjo. E aí entra a gaitinha. É muito maneiro, cara. É muito bem montada essa trilha. E aí, cara, o que eu acho maneiro é isso. Porque a gente tá sempre acostumado a ver Rio Valley. Aquela cena, por exemplo, quando ele chega em 1955, que tem tudo novinho, tudo limpinho, né? Tudo arrumadinho, tudo anos 50, né? Tudo American Way of Life. E quando ele chega no futuro, é tudo Jetsons, mas é repaginado pro futuro. Quando ele volta em 1885, lá no início, na fundação da cidade, tem porra nenhuma, né, cara? Ele tá construindo tudo. Tem a rua principal, a prefeitura tá sendo construída, o relógio da torre tá sendo construído, né? Que é, o é a torre que tá sendo construída, né? Isso. O relógio tá ali embaixo. Que é o relógio que tem tudo a ver com porra. Todos os filmes, né? E, tipo, eles fazem parte agora realmente do relógio, porque eles tiram a foto lá de inauguração da porra do relógio também, é muito legal. Mas, assim, aí você vai ver o que que tinha no Velho Oeste nessa época, né, cara? Era a estação de trem pra chegar na cidade, era o saloon, a prisão, a prefeitura, o banco, o coveiro e o açougueiro. Acabou. Tinham todos os personagens Chapolin. E devia ter a escola, porque a professora tava chegando, né? Provavelmente tava sendo construída. Tava sendo inaugurada, talvez, também, né? É, porque tanto que na hora que ela chega lá no baile, o casal que vem com o filho. Isso. Aí vem falar com ela. Isso. Porque tá com o filho, né? Exato. É bem legal pra gente ver a construção de como se construiu a sociedade americana, né? Porque o Brasil foi o contrário. O Brasil, a primeira coisa que construía era uma igreja. Foi a primeira coisa. A primeira coisa que construía numa cidade era a igreja. Não estou dizendo que seja ruim. Eu não sabia. Só estou dizendo que era assim. Entendeu? Não, mas os Estados Unidos, ele tem muita... Tem. A fundação dele é totalmente protestante. Tem. É uma merda isso. Porque, inclusive, já houve a caça às bruxas. Essa é outra história. Aí já é outra lei do Scarlatti. O Doc é muito sinistro, velho. Vocês lembram de quando ele faz, em 1955, a primeira maquete? Ele fala assim, não se preocupe, tá meio rudimentar, não sei o quê. Desculpa a escala. A maquete que o Doc faz... Em 1885, velho. E o pior de tudo. Ele usa pilha. Parece um presépio, cara. Que dia que o Marty chegou? Quando que ele fez aquilo, pois cara? Pois é, caralho. Que tempo livre é esse? Ele tava fudendo a mulher, velho. Como é que ele conseguiu caralho, fazer aquilo? Ele chegou. Teve tempo pra fazer uma máquina de gelo que faz duas pedras por ano. O Marty chegou que dia? Dia 3. Dia 3. Dia 4, eles estavam rodando a porra da cidade pra ver o negócio do trem. Dia 5, ele conhece a mulher. E faz a maquete nesse dia. Dia 7, tem que ir embora. Quando que ele fez isso, cara? Caralho. E é a maquete mais perfeita. É um ferrorama, porra. Velho, tem arvorezinha, cara. Elétrico. Não é pilha, não. Aquilo ali são balas. Ah, são balas? São balas. Eu achava que era... Tinha pilha, era... não, pô. Não, e ele bala. Vai pegar... Ele vai ligar assim, não, peraí que... Pá! Aí o trem... Quando que ele fez essa maquete? Quando? Ah, o Dr. Brown, né, velho? Será que ele já tava com essa maquete pronta? O Milhão de Maneiras de Pegar uma Pistola. O cara não encontra o Dr. Brown lá não fazendo as coisas. E é o Christopher Lloyd, né? É o Christopher Lloyd, pô. Já tava fazendo experimentos há muito tempo. Existe uma cena excluída no filme. Foi até bom ter colocado. Que é na hora que o Buffalo mata o bisavô do Strickland. Que esse tinha cabelo. Esse o cabelo é pra, assim, pra trás, né? Pro lado aqui assim, né? É, mas você não viu embaixo do chapéu. Ele usava chapéu, pô. Você acha que ele era careca em cima e usava... Em cima. Na hora que ele vai lá matar o Marty, que ele vai se encontrar com o Marty pra duelar, o Strickland tenta impedir ele de ir. E ele mata. Ele vai e mata. Dá um tiro na seco mesmo. Aí o filho dele fica lá. Ai, papai, papai, ele vai embora. A cena é meio escrota, né? Acho que foi até bom ter cortado. Tanto que é meio esquisito que no final quem chega pra prender o Buford é outro xerife, né? É outro xerife. Ah, é um xerife que, inclusive, parece eu, assim, meio gordinho. Tá vendo? Aí cortaram a cena. Aí cortaram a cena porque a cena ficou meio pesada. Tá vendo, Calaveira? Tá vendo, Calaveira? Ah, mas o estupro tá de boa. Que estupro, pô? Velho, ele lambeu a Clara. Ele, você vai gostar. E ela dá uma porrada na canela dele, pô. Por isso que ele vai dar um tiro no Dr. Brown. Tá vendo, Calaveira? Cara, todo mundo vai do Bill, ele vai sempre se ficar toque do Brown, né? Vai matar o Ferreiro. Mata ela, me mata não. Não, mas você vai morrer, Ferreiro. Tá vendo, Calaveira? Ah, o quê? Você não queria chamar o Miote aí? É Emmett, Clara. Ah, Emmett. Não quer entrar? Não, melhor que não. Eu... O que foi que houve? Eu vim dizer adeus. Adeus? Ora, para onde vai? Eu vou embora. Eu receio que não nos tornemos a ver. Emmett. Clara. Eu quero que saiba que gosto de você profundamente. Mas o meu lugar não é aqui e eu tenho que voltar para o lugar de onde vim. E onde seria isso? Não posso revelar. Ora, seja lá onde for, eu irei com você. Não é possível, Clara. Eu gostaria que não fosse assim, mas acredite quando eu lhe digo que jamais vou esquecer você e que amo você. Não entendo o que está tentando dizer. Clara, eu acho que não haverá como você entender. Por favor, Emmett, por favor, eu tenho que saber. Se você me ama sinceramente, então me diga a verdade. Pois muito bem. Eu vim do futuro. Vim para cá em uma máquina do tempo que inventei. E amanhã preciso voltar ao ano de 1985. Sim, Emmett. Eu entendo. Eu entendo que por eu ser interessada no que Júlio Verne escreve, você tenha inventado essas aberrações para tirar partido de mim. Eu já ouvi algumas lorotas na vida, mas o fato de você esperar que eu engula uma coisa assim é insultoso, é um desaforo. Bastava você dizer, eu não amo você, eu não quero mais vê-la. Isso ao menos teria sido mais respeitoso. Mas não é a verdade. Esse terceiro filme, ele é o meu preferido em virtude da direção de arte. Porque a direção de arte desse filme, por incrível que pareça, ela tá muito boa. É muito boa. Tanto na parte de figurino, ambientação, se você for notar... Não, até os caras que estão lá no bar parece que são dali mesmo, exatamente, né? As carroças, é. Toda a preparação do local, aquela cidadezinha lá de Rio Valley... É o que eu acho mais legal. É o que eu acho mais legal. E é tão legal que esse é o filme que mais me diverte. Só que ele é o filme, se você for parar pra analisar, ele é o filme mais merda disparado dos três. Porque a história é nada mais menos com uma repetição do primeiro filme. A única diferença é que agora o Martin não tem que unir os pais dele. Ele só não pode deixar que o professor mude a história. Porque o professor tá tocando foda-se, né? Tá fazendo filho, tá... Ficou louco, né? Ficou louco, Vou gerar a minha pró ali. Porque, olha só, se ele comeu a Clara, não comeu? Pensa o seguinte, olha a merda. Comeu e deve ter filhos. Acabou... Meu Deus, acabou... Olha só, aí. Aí. Baixou até a pressão. Ai, doeu aqui. Olha o que eu acabei... Oh, meu Deus. Olha o que eu acabei de descobrir. Ele não comeu a Clara? Comeu. A Clara de 1800 vai bolinha, não é? É. O Júlio Verne são os descendentes dele. Ele é tatravô dele mesmo. Ele é tatravô dele mesmo, cara. Não, cara, porque... Ele é tataravô não dele é, cara, mesmo. Não é, cara, não é. Não é, não é, não é. Porque ele não casou com a avó dele, não, cara. Ele casou com a Clara Clayton, que ia morrer na Ravina. A Clara Clayton ia morrer na Ravina. Ele mudou a porra toda. Isso. Vamos dizer que seja o efeito borboleta. Aí a Clara não morreu, ela não ensinou o garotinho, que no final era o tataravô dele. Ele é pai dele mesmo, o Dr. Brown. É, porra. Caralho. Olha só, ele casou. Caralho, minha cabeça. Eles inventaram a parada. Eles inventaram a parada, que era o único jeito dele poder ter um romance no passado sem afetar o futuro. Namorar com uma pessoa que ia morrer. Se ele não tivesse voltado no tempo, ela ia cair no precipício. Cair e morrer, pronto. Porque ninguém ia ter buscado ela na estação. Ela ia alugar uma carruagem, uma carroça, e o cara da carroça passa mal, sei lá o que que acontece, e ela tenta segurar os cavalos e não consegue, e aí acaba caindo na Ravina, que ganha o nome dela, Ravina Clayton. Tanto que eles, quando estão lá no passado, falam, mas isso aqui não é Ravina Clayton, não sei o quê. Por que que é a história da Ravina Clayton? Aí fala, não, é porque uma professora caiu aqui e morreu em 1885. Né? Né? É o papo super assim, né? Isso. É, tipo... E aí? Puxa, como você conhece a história de Rio Valley, né? É. Eles criaram essa história pra quando ele voltasse no tempo, se apaixonasse por ela. Ok. E aí ela era uma pessoa que não iria ter descendentes, não iria ter conhecido ninguém, não teria afetado a vida de ninguém. Ok. Ela sobreviveu, aí ela voltou a dar aula, sei lá, um dia tava da pra virada, porque o Dr. Brown muito taradão, comeu ela força. Exato. Aí ela chegou puta, bateu no garoto, o garoto ficou puto, matou o irmão, que o irmão era quem? O tataravô do Dr. Brown, velho, ele é pai dele mesmo, eu tô te falando. Tudo que eles não quiseram fazer no primeiro filme, eles fizeram no terceiro. É verdade. Não é à toa. Que olha só, internet, tipo, no budget aqui, o terceiro filme foi o pior, quase 100 milhões atrás, quase não, mais de 100 milhões atrás do segundo filme. Outra coisa que é fodástica nesse filme. O Thomas F. Wilson tá maravilhoso nesse filme. Tá ele mesmo, tá irreconhecível. Tá, e eu vou te contar uma parada. Thomas Wilson, ele faz o Wilford Tanner, né? Que é o tataravô do Biff. Agora, o personagem que ele faz é o Buford Tanner, o Mad Dog Tanner. deixa o personagem do Biff em maldade no chinelo, né? Não, o Madoff... Que vai ser ruim, velho. O Biff, ele é excelente. Ele é um dos melhores... Melhor não, mas ele é um dos melhores vilões de Velho Oeste de todos os tempos. Fácil. A maquiagem tá excelente. O figurino tá excelente. Não, e ele é filha da puta. O personagem é filha da puta mesmo. Ele é louco, ele é um psicopata, né? Ele é muito, porque... A gente tava comentando isso hoje, eu e o Miotti. O Dr. Brown, ele tinha arrumado a dívida lá com o Buffer Tanner. E ele disse que não ia pagar. Ele não arrumou a dívida. É, o cara inventou que ele tinha uma dívida. É, o cavalo caiu, porque ele é burro, não sabe cavalgar. O cavalo caiu, quebrou a perna, ele ficou puto, matou o cavalo. Aí ele queria pagar. Ele queria que o Doc Brown pagasse. Ele falou que o Doc Brown pagasse tipo 40 dólares, que 1.200 era equivalente, sei lá, o dólar hoje em dia. É. Sei lá, um dólar. Um real. É, um real. Era o real. Era um real naquela época. E aí ele vem com essa história, não sei o quê. O Dr. Brown tinha morrido no dia 7. Dia 7. Só que ele ia tomar o tiro no dia 5. Se o Martin não tivesse ido pra lá, né? Uhum. Ia tomar o tiro no dia 5 e levar 2 dias sangrando, velho. Tomar um tiro pelas costas. É muito filha da puta, cara. É, ele ia morrer de hemorragia interna. Ele era muito filha da puta. Cara, ele ia estuprar a Clara, se vocês não se lembram. Ia, com certeza. Aí lambendo o pescoço dela. Você vai aprender a gostar. Que isso é muito frase de tarado, né? Não né? É, velho? Ele ia estuprar ela ali, na frente de todo mundo. É, escroto. O Marty salva ele com o frisbee, pô. Com o frisbee. Ah, frisbee. E ele achou incrível aquela piada, porque ele dá um zoom na... Oh, foi uma propaganda aquilo ali, né? Foi uma propaganda. Não, não existia realmente. Existia um negócio chamado frisbee, não, alguma coisa. Aí. Frisbee. Frisbee pie, foi uma coisa assim. Frisbee é o disquinho que você joga. Isso. Pra um pro outro. Era tipo um frescobol na praia. Isso. Só que lá era o frisbee. E o que era o frisbee? Vendia umas tortas de amora, de maçã, essa coisa que o americano gosta muito de torta. E o nome da fábrica era frisbee. E as pessoas usavam a bandejinha, comiam a torta e depois... Depois jogava. Era isso. Jogava. Ah, era isso mesmo? Era isso. Aí o nome é frisbee por causa que existia uma fábrica de tortas. Pois é, eu sempre achei que, tipo, era coincidência. Não, sabe? Não, era não, mesmo, não é isso aí mesmo. Pois é, aí ele, ô, frisbee, não sei o quê, e aí é muito bom. E aí ele faz de frisbee. Ele usa pra desviar a bala do Tanner, né? Nessa hora ele se fode. Tá, aí, aí, doutor, ele não, que vira... aí o doutor começa, né? Não, aí vai alterar a porra toda do tempo. Porra, doutor, que saco. Vamos fazer aqui agora um carro. O que eu acho que era mais massa era o seguinte, é porque assim, depois que eles derrotam o Buffer Tanner e ele vai preso, eles não tem mais porque correr pra pegar o trem, né? Olha só, a gente mata o Buffer Tanner, aí a família do Tanner nunca mais vai existir, o pai do Martin, ele nunca vai comer a Lorraine, ele nunca vai comer Lorraine. Isso é um paradoxo foda ali. Velho, vai, nossa, mas ia ser a melhor resolvi coisa o problema vida. De todo mundo, né, cara? Pá, acabou! Acabou, velho. Acabou o filme, pedia subileta. Acabou. Tipo, o pai ia virar trilhardário. Nunca mais ia estuprar minha mãe. Acabou, velho. Não, não pode. É, o que eu tô dizendo é o seguinte. A pressa deles na história do filme era... Você está sendo caçado pelo Buffer Tanner, que é um maluco do cacete. Então a gente tem que fugir dele. Pra isso, a gente vai acordar mais cedo. Sair às 6 horas da manhã. Vai sequestrar o trem às 8. Pras 8h10, a gente roubar o trem e ir embora. Só que aí nada disso consegue dar certo, porque o Doc que vai lá se despedir da mulher. Isso. Ele bebe, cai, não sei o quê. E aí aparece o Buffer 5 minutos mais cedo. E aí resolve enfrentar o Marty. Só que o Buffer vai preso. Depois que ele vai preso... Aí, gente, pra que a gente correr agora? Mas aí o Bico... Faz aí o trem que voa aí, ô Doc. É. Tu não fez essa porra depois, cara? Funciona a vapor, Marty. Porra! Fez uma geladeira. Precisa aquele negócio de corre. Bota o negócio aí. Vai, que agora. Aí salva a mulher. Na hora que a mulher aparece... Freia. Gente, olha só, a gente não precisa mais correr. Depois faz de novo isso aqui. Por quê? Continuou. Não dá pra frear mais? É isso que eu tô falando, cara. Mas é porque eles botaram aqueles OAB grandão, colorido. Pois é, eu sei disso. Aí estourou a fornalha. Eu entendo que depois que começou, ok, mas não tinha porquê. Depois que o Bife vai preso, não tem porquê ser esse trem. Vamos ficar aqui mais uma semana, entendeu? É, o motivo foi só por causa que o Doc ia morrer. É, exato. Era esse. O motivo era esse. O Doc ia morrer. Eles correrem no dia 7 era isso. O negócio deles irem mais cedo, eu pensei nisso. Roubar o trem, era porque tinha que ir embora antes do Doc ser morto. É. Depois que deu a hora do Doc ser morto, ele não morreu, e a lápide do cara quebrou, e o Buffer foi morto, não tem mais quem vai impedi-los de Miotti. Nada. Miotti não, perdão. Brunão, senta aí. Vamos conversar. Bruno, imagina você preso em Abadiânia. Eu entendo. Imagina você preso em Abadiânia. Mas, pô, cara, ali não era Abadiânia. Você velho. Preso em Abadiânia, tá do lado. Não, mas olha só. Rio Vale é de 1.200, é Abadiânia todinha. Não, cara, é teu puteiro. É, teu puteiro tem um bar e tem a prefeitura. Só ia é cercar de bandido, é Abadiânia. Mas tem festinha. Imagina Zizi você Top. Tá em Abadiânia. Brunão! Zizi Top toca em Abadiânia. Sossega! Sossega aí, Abadiânia. Vambora mês que vem? Bora? Bora. Bora mês que vem? Aí, pô, a gente vai de boa, conserta o carro. Eu não tô falando mês que vem. Bota o ar-condicionado do trem. Eu não tô falando mês que vem. Você no cu, você fala, vou dessa merda agora, ele ia embora. Eu não tô falando mês que vem. Até porque o Martin era novo, ele era adolescente, e ele namorava uma tesuda. Eu não tô falando que ele ia querer ficar mais 3, 10 dias lá. Mas, pô, espera o próximo trem pra fazer um negócio com mais calma. Precisa correr. Sobe no cavalo, vai, caralho, entendeu? Porque ia desviar. É, ia desviar o trem. É, e aí a gente fala assim, doutor, vamos fazer isso aqui, por que a gente espera, tipo, a ponte? Vou esperar a gasolina chegar. É, porque assim, vamos fazer o seguinte, a gente sabe onde tem gasolina. Vamos lá pegar um pouco, o senhor fez aí uma geladeira, cuspiu duas pedrinhas de gelo, tá massa. Não acredito que você não vai fazer um litro de gasolina. Porque olha só, pensa bem, depois que o Marty foi embora, o que que aconteceu com o Doc? Vocês já pararam pra pensar nisso? Como é que o Doc construiu o trem que viajava no tempo? Ele fala que é a vapor. Funciona a vapor, Marty. A impressão que dá é que, tipo, ele pegou uma locomotiva. Como que ele fez o circuito do tempo? Pois é, exato. Que filho da puta. Foi depois de muito tempo. Que filho. Muito tempo. Que muito tempo. Ele tá muito com a mesma cara. E os filhos dele? Os filhos. Muito tempo. Quantos anos tem o mais velho? 10 anos. Que 10 anos? 10 anos. Tem nem 8. As filhas do mesmo pai ali, do mesmo pai da minha. Dos pai, as crianças filhas do pai, mãe e irmãos. Tinha o quê? 5 anos? 6 anos? 7 anos? Não, tinha uns 10 anos. Tinha uns 10 anos. Velho, o mais novo tem pelo menos 6 anos. O mais velho deve ter 2 anos a mais. Não, 8 tá bom, 8 anos. Cara, 8 anos. Como é que ele fez o capacitor de fluxo em 1843? Exato, estamos vivendo a ótima tecnologia da eletricidade. Né? Coisa magia, é magia. Ah, velho, é assim. Olha a piada final só, pô. Pronto. Piada? Ah. Uma piada final, pra acabar não o filme. Não tem piada, ele volta no tempo com a família inteira. Pra acabar o filme. Não, e outra, ele volta, fala como se estivesse voltando pela primeira vez, só que é mentira. Não, ele falou que já tinha voltado pra pegar o Einstein. Pois é, voltei pra pegar o Einstein, fui no futuro, transformei nessa porra que voa, e agora eu tô vindo aqui só pra te dar um zoê aqui. Pra tirar onda, porque... Não, e outra coisa, como é que ele sabe que o Marte estaria aquela hora ali? Exato, porque ele no futuro já tinha encontrado o Marte, entendeu? Lá em 2015... Ele veio de locomotiva até 2015, fez a conversão da locomotiva voadora, passou na casa do Marty, falou, Marty, tô vivo, cara! Aí ele, pô, doutor, aquele dia que eu voltei lá, eu fui procurar lá, achei a foto rasgada, relaxa que eu vou consertar isso. Voltou pra 1885, mandou enquadrar, botou uma moldura, fez um autógrafo. Foi no Rei das Molduras aqui em Brasília. Aquele velho do Rei das Molduras é muito engraçado, cara. A internet, tem uma loja aqui em Brasília chamada Rei das Molduras. Só que você não vê as molduras do quadro. Por quê? Porque o velho é um narcisista. Na propaganda a só propaganda aparece só ele. Só aparece o dono. É. E o dono é a cara daquele autor, o Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo. Ah, tá. Ele é a cara do Luiz Fernando Veríssimo. Parece mesmo. Eu, se fosse o Martin, na hora que aparecesse aquele trem, eu ia virar pro doutor e falar assim, tu tá de sacanagem. Ah, vá se fuder, né? É toa que ele faz. Ó, oh, Martin, isso aqui significa que o futuro pode ser escrito. É, tá um barato é louco, filho. Faz o que você quiser nessa porra. O bagulho é louco, meu irmão. Faz aí. É pá, é pum. Tá ligado? Aí o Martin, ah, só. Tô ligado mesmo. Pau no cu. Filha da puta. Devia ter voltado pra minha casa... Comendo minha gostosa, que naquela época tava apertadinha. Olha só. Olhando pro tal... Voltava, ficava com a máquina do tempo, fazia o que fazia o Huawei nessa merda. Calaveira. Eu voltava pra entrar. Calaveira. Eu voltava pra comprar o Google, comprava a Microsoft, comprava a Sony. Escrevi a carta te salvando, seu velho filha da puta. Seu velho filha da puta. Eu escrevi uma carta salvando sua vida, seu velho escroto. Eu encarei a ISIS. Isso. Eu encarei o Al-Qaeda. O Al-Qaeda? Eu encarei a Al-Qaeda. É. E é a segunda vez que esse filho da puta faz isso. Porque no primeiro ele faz também. Primeiro? É, ele doutor aqui a carta. Leia, é importante, doutor. Não! Não! Eu faço! Vai destruir o espaço-tempo da porra toda. Aí quando é voltar, tu é foda-se. Lerei. Doutor, não come a mulher, vai dar merda. Foda-se! Você que cria o seu universo. fuder. Filme, uma merda. Toma no olho do cu. Esse Doc é um papinho. É um papinho. É. Quando é bom pra ele... É, aí... Aí beleza, aí não. Pode. Aí pode. Não, não tem problema nenhum, Martin. Eu li a carta, mas o senhor tinha que morrer. Foda-se. Vou morrer o caralho. Vou morrer a puta que me pariu. Tá na carta, foda-se. Mas isso passa o tempo. Foda-se. Doutor, vou comprar o livro, palhaço. Você quer destruir o espaço-tempo? Bota assim, ó. Legal que no segundo filme, que me irrita muito, que ele faz assim, ó. Seu palhaço! Bota em cima da lata de lixo sem tampar. É, assim, ó. Tome. Leve você que quiser. Pronto. Aí não, seu babaca. Eu inventei a máquina do tempo pra ciência, não pra bens pessoais. Buceta é ciência. É biologia. Buceta é biologia. Isso que ainda fala no primeiro filme, que queria viajar um tempo pra ver os campeonatos mundiais, né? Fora isso, que esse velho filho da puta, no primeiro filme, ele fala, quero ir 30 anos no futuro, descobrir quem ganhou os campeonatos, não sei o quê. Ou seja, ele tinha o mesmo plano de ganhar dinheiro que essa porra. A buceta. É a buceta. Como é que você acha que seria um miote se tivesse inventado a capacidade de flutos na berlina dele? Era a mesma coisa, miote. Não, não, boy. Vai não. Vai viajar no tempo, não, porque vai dar merda. Falava assim, ô miote. Vai botar um fundo verde aqui, vai dar um trabalho, porra. Não, vai não. Aí chega o miote com Lorena. Miote, essa é a avó da Lorena, meu. Você que faz seu passado. Ô, meu, tu tá comendo a avó, tá comendo a trinca. A avó, a mãe e a trinca. Não, você é que faz. Miote é pai da Lorena e trinca. Não, você é que faz seu passado. Você que faz seu passado. É muito engraçado esse doutor. Esse doutor, velho. Olha, adorei. Que peça, velho. Que filho da puta. Doutor! Marte! Funciona a vapor! A minha família. Clara, você conhece? Oi, Marte! Como vai? E os nossos meninos? Júlio? E Verne? Meninos? Estes são Mark e Jennifer. Doutor, pensei que nunca mais tornaria a ver. É impossível refrear um bom cientista. Afinal, eu precisava vir buscar o Einstein. Não queria que você se preocupasse. Oh, eu lhe trouxe uma lembrança. Ficou boa, doutor. Obrigado. Doutor Brown, eu trouxe isso aqui do futuro e agora está apagado. É claro que se apagou. O que isso quer dizer? Significa que o seu futuro ainda não foi escrito. Não existe. Seu futuro é o que você quiser fazer. Portanto, faça o bem. Vocês dois. Faremos, doutor! Para trás! Muito bem, meninos, afivelar os cintos! Ei, doutor! Para onde vai agora? De volta para o futuro? Não! Eu já estive lá! Caraca, velho. E aí? Vocês continuam gostando desse filme? Claro. Não, eu gosto. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca eu gosto desse filme. Que velho. Safado, velho. Que agora eu vi com outros olhos. É, né? Agora toda vez que você for ver, você vai falar assim, que velho safado. Porra, vocês dois vão ficar com essa câmera na minha cara, caralho? Que ódio que eu tenho dessa merda. Minha... Tira essa porra da minha cara. Não, é sério, vai, pô. Eu tô fazendo, acho que eu tô brincando? Eu tô fazendo vídeo mesmo pra postar antes desse programa. Eu vou usar esse microfone de boleadeira. Esquece que eu tô aqui. Ó, estraga essa merda. Esquece que eu tô aqui. Olha o diretor de filme pornô, você viu? Você viu? Esquece que eu tô aqui. Não tem ninguém aqui. Relaxa e vai, minha filha. Tem meia hora de sete. Tem meia hora de sete. Vai, libera essa buceta. Caralho, meu, tu foi muito. Foi muito bugnais agora, meu. Foi muito Bug Nights agora. Inclusive, Bug Nights, né? Demorou pra entrar. Quer dizer, o filme. Live. Não, aí não dá. Live do Bug Nights? O live do Bug Nights? Porra, não, vai ser, não dá, não, velho. Vai ser tão lindo você tentando subir esse filme vídeo pro YouTube, velho. Vai. Tão lindo. Vai ser mesmo. Como é que é? Como é que é, Serenice? Agora eu tô curioso. Como é que é? Como é que a Yasmin fala? É macho. É macho. Tu quer ver a cor do Estibil? Fala assim, velho. Pega, faz daí, faz um ponto daí. Tipo o Wendell Bezerra, ele fala que toda vez que ele vai dublar o Bob Esponja, ele faz, tão pronto. E o do Goku, ele fala, eu sou o Goku, agora faz aí. É, baixo, quer ver meu chibio? Fala aí, tu pega aí. Pega daí. Não, não pega. Qual aconteceu o chibio, né? Quer ver? Não. Ah. Negro como a noite. É. Black like the night. Ou já tá branco também, bota os cabelos. Caralho, Miote. Tu também, pô, aí. Miote, tu tá muito Frank Drebin, Miote. Sim, é verdade, não me come. Não, don't call me Shirley. Não me chame de Shirley. Beowulf. Beowulf eu acho até legalzinho. Não, não, cara. É legal, é horrível. É ruim pra caralho, mas é muito ruim. Beowulf é pior do que eu expresso pra lá. Não, cara. Eu tô te falando, assiste. Você assistiu uma vez. Quantas vezes? Duas vezes. Assiste de novo, é muito ruim. Beowulf é muito ruim. Ainda mais o Beowulf que só grita, ele tem problema de surdez. É, ele é meio chato. É igual o Miote, tá, ficou velho, tá, ficou surdo, ele fala. Pior que o Miote ficou meio surdo. Beowulf! Cara. Por quê? O Miote tá ficando meio surdo mesmo. Tá hoje mesmo. A gente foi lá na Espaço Z. Sim, ah, é. A gente foi lá no Espaço Z hoje. Já viu a próxima caça? Sassá tava lá. Sapata tava lá? Sapata tava lá. Viva Zapata? Sassá tava lá. Pior que Sapata é gostosa pra caralho. Sassá tava. É errado me referir ao menino de lá, Sapata? Zapata, tá ótimo. Zapata. É o nome dela. Ah, é Zapata. Ela é Zapata, isso mesmo. É. Por que ela é tão gostosinha, cara? Ela é gostosinha. Ela é muito gostosinha. Será que ela escuta isso aqui? Não. Ela só escuta Vale a Pena, né? É, Zapata. Zapata, ela é tesudinha. Dorena, pro teu olho. Não, ela não vai querer o Miote. Então, a gente tava lá na... Eu que não vou querer ela. No Espaço Z. Não, ninguém ninguém acredita nisso. Até porque essa metade dessa barriga branca que tá aparecendo com essa camisa, sabe aquela camiseta que sobe? O Miote tá assim, ó. Ó o Miote. Ó o Miote. O Miote tá assim, ó. Eu que não quero ela. Dá licença que eu tenho que fazer uma corrida ali, na praça. Cadê meu táxi? Alguém viu? Alguém viu a chave do meu Del Rey? Alguém viu a chave do meu Del Rey? Me chamaram aqui no 99 táxi. Pera aí, ô Bruno. Ele tá filmando isso, caralho. É foda. O Miote tá nesse nível, não tá aberto nesse nível. Mas a gente tava lá no Espaço Z, e aí o Miote tava na antessala pegando os posters que a gente roubando. É roubando os gifts que elas sempre têm. Isso. E elas têm medo, aí elas não falam. Isso. É porque a única que enfrentava era a Samanta, mas a Samanta, sei lá, tá meio dopada. É, a Samanta. É, Samanta. Coisa. Ô, Samanta. É. Né, Samanta? Que foi? Mas tava boa. Não tá, não. Tá. Hoje tá. Samanta, hoje melhorou? Hoje tá. Tá? Samanta voltou a ficar maneira? Isso vai pro ar? Vai. Então tá, ela Samanta. Ela escuta e gosta? Ai, Samanta. Samanta tá a cara de pervona, cara. Pior que eu falei pra ela, né? Fui eu assistir 50 Tons de Cinza. Por quê? Porque Miote tem Brunão, né? Óbvio, não vou se dispor nunca. Miote, ele viaja tá pra ver se tem um. É, claro. Claro. Brunão não tem que trabalhar. Claro. Todos têm que trabalhar. Aí fui eu e a Lidiane. E aí, a gente sai, eu falei assim, caraca, se a Samanta tem uma cara, tem a vontade, a Samanta tem cara com ela, vamos tapar. Aí a Lidiane, achando que ia me sacanear, ela vira pra Samanta e fala assim, Samanta, passa lá, tá? Samanta, Rodrigo, com a Vera falou que você tem cara de que gosta de levar os tapas. Eu falei, mesmo, Samanta, tu tem uma puta cara de pervô, né, Samanta? Teu mesmo, na casa tem que ser todo dia, senão apanha. Eu, caralho. E o pior é que o marido da Samanta, antes de casar, ele era fortão, hoje em dia ele parece que tá com AIDS. É, porque ela sugou todo, ela, todo ele. Life Force. Isso. Inclusive, Samanta agora será apelidado carinhosamente de Matilda também. Então, enfim, voltando pra história, nós estávamos lá no espaço e o Miotti roubando lá os pôster. E aí, ele tava lá e daqui a pouco a Nívia comentou alguma coisa da outra sala. Tipo, Leonardo, qual é a data do não sei o quê? E o Miotti continuou lá fazendo o negócio dele. É, entretido. O que é que surdo, eu vou roubar? Velho. O que é que eu vou roubar? Surdo, cara. Não, ele não tá surdo. Ele tava concentrado no que queria não, roubar. Ele tava surdo, tanto que ela perguntou de novo. Seu que, não sei o quê, Leonardo? Hã? Ele. Hein? Mamãe? Babá? Nesse nível, velho. É. Aí mesmo? Eu falei, eita, o Miotti. Já tá ficando absurdo, velho. É a idade, velho. Não, é que o Miotti estava concentrado no que roubar. No que roubar. Miotti estava. Miotti, ele chega lá, ele sai com pilhas e... Fica falando de mim, mas ele tipo assim, pô, pede os pôster aí. Eu pedi mesmo. Mas o Bruno, porque o Bruno é um covarde do grupo, isso a gente já sabe tem tempo. Oi, aqui é o Miotti. Queremos agradecer muito a esses patrões. Tiago Oliveira, Martim, Costa, Luz, Raio, Estrela e Luar, meu iaiá, meu ioiô. Lucas Dias de Freitas, me chama de internet, pega no meu browser. Hélio Paiva Neto, muito mais do que uma boa vontade. Vanessa Brizola, se você fosse um fogão... Eu beijava todas as suas bocas. Vitor Dutra Freire. De manhã você come uísque sachê porque você é um gato. Kleber Ota de Oliveira. Me chama de cheque pré-datado e me segura por uns dias aí, seu lindo. Meu Deus. Arthur James Silva Bonifácio. Você não é cardiologista, mas mexe com meu coração. Ana Carolina Martins. Você é corretora? Então deixa que eu te seguro. Nossa, essa foi horrível. Foi ruim, hein? Rio Geek Store. Loja de colecionáveis. Coleciona consolo também? Cláudio César. Vamos fazer sucesso junto? Sempre quis ter um filho chamado Sucesso. Teu cachorro não gostou. Essa foi feia. Ele. Eliezer Souza, se tu fosse um peido, eu não ia te soltar nunca. Ai, Eduardo Torres de Albuquerque, me chama de BR, deita em cima de mim, seu lindo. Matheus Belo Guimarães Barbosa, tu não é colher, mas tá dando uma sopa, hein, feio? Ladino Maia, não sou chave de cadeia, mas você roubou meu coração. Oh. Tá muito fofinho, só porque esses euros aí piscaram. Andréia, me chama de pequena empresa que eu te mostro o grande negócio. Arrasou. Alexandre Teixeira, eu sei que tu quer me curtir, dá um like aí. Hugo Costa, gato, tu não é pescoço, mas mexeu com a minha cabeça. Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira. Ai, chega, faltou ar. Henrique Carlos Diniz, gato, me passa o seu Twitter, é que minha mãe mandou eu seguir os meus sonhos. Caralho, isso é... Puta que pariu. Rodolfo Bianchi da Costa. Tu não é violão, mas eu queria te dar uma tocada. Nossa ui, senhora. Ai, ai, ai. Esse vai dormir feliz hoje. Lise Laganá. Nada a declarar. Mãe do Brunão, de jeito nenhum. Carlos Leon John Guimarães de Alvarenga. Tu não é garçom, mas já me servia. Márcio Machado Matos.